Eu sei, senhor, que não mereço nada. Mas ponho em tuas mãos humildemente meu coração que sofre e resignado, minha alma aguarda, confiante, crente. Quando eu chegar ao termo da jornada em que a morte emboscada espera a gente, tem pena da minha alma amargurada, vê que eu também sou filho e ser clemente. Perdoa-me, meu Deus, se eu sou culpado, se tanto crime fiz, tanto pecado, que hoje choro contrito e dá, Senhor, que no coro glorioso que te exalta, no céu profundo, não se sinta falta da minha voz cantando em teu louvor.